Aí, rapaziada, tá na hora de acender a luz. Espero que vocês tenham se divertido. Mãe, paz pra casa, valeu a presença. Valeu, rapaziada, que representa o hip hop do Rio. Queria chamar todo mundo que participou pra vir dar um alô aqui. Fala aí, Marral. Primeiramente, agradecer a força que o Marcelo me deu. E obrigado por Deus me conceder essa oportunidade. Amém. E quero desejar paz pra todos os indivíduos. Paz e amor a todo mundo. Fui. Valeu a toda a galera que fortalece a Hip Hop Rio e geral que sua camisa fazendo um rap carioca. Negativa na área, representando a TPM, total presença da mulher. Atitude. Mulher no Hip Hop, é isso aí. JC, agradeça a Deus pelo hip hop estar vivo. Agradeça ao D2 pela sua força, valeu, cara. E dizer que a consciência tá muito acima do que pensamos que é. Respeito e paz. Dou o elevando meus versos, nunca disperso. Quanta teorias e leis, e que a força, bem, e que a força, e que a força esteja com vocês. Jô agradece a todo mundo que me apoia, a minha filha, o maluco da ilha, todo mundo que bota pilha, ao lado B do hip hop. Pessoal da Zona Norte, pessoal do skate, é isso aí, a humildade me leva a vários lugares. Por aqui o DJ agradece a MV Rap, a todos que acreditam no nosso trabalho, no meu talento e a todos os mestres da Hip Hop Rio. Paz pra todos. DJ, check. A rima, muitos querem, mas muitos poucos têm a rima. A perfeita palavra que me leva além a rima. Eu sei que Dom Negroni tem, Mistério tem, da minha sete tem, Chacal tem também. A rima. Queria agradecer, primeiro, a Deus, é claro, e a todos os parceiros que sempre me deram uma força nessa luta, dia após dia. Queria agradecer também a Marcelo D2 por ter dado essa oportunidade, a toda a rapaziada aí do Rio para mostrar o seu talento, mostrar o seu trabalho. É isso aí. Eu queria mandar também um abraço para todos os meus parceiros da França. Eu não esqueci vocês. José Paulo Pierre Gás, do Julá, Rio de Janeiro. Rony, esposa tua munga, César LTK. Aê, Negroni, é isso aí, pai. Alô, Três Preto na área. Agradecendo a toda a galera que mostra na prática. Ciência Rimástica, Contra-Ataque, Fábio Ema, toda São Gonçalo Crio, toda a galera do Rio. Todo mundo que não gostou, parceiro, você já sabe pra onde vai. Mas tudo bem, retroceder nunca e render-se jamais. Na rima, Hip Hop Rio, a nova elite do Hip Hop, mano. Brasil, Hip Hop 100% nacional, quebrando a cara de todos, paga pau. Viro, manos, queria agradecer a todo mundo aqui que desde o primeiro show, tá ligado? Quando eu falei pra botar a mão pra cima, botou. Quando ouviu minha rima, acreditou. Se ligou no meu flow, acreditou na levada, tá ligado? A gente tá aqui, INUMANOS, Aori, DJ Babão no toca disco. Sempre correndo risco, correndo do fisco. Isso aí, valeu, toda a família. Agradecer todo o sangue bom do Rio, de todo o estado do Rio. Agradecer todo o sangue bom do Sul, do Norte, do Nordeste, que se ligam no Hip Hop. Verdadeiro Hip Hop, direto do subterrâneo. Reconheço, respeite a estrutura básica. mp3.com/irmanos. Paz. Isso aí, demorou, fudeu. Núcleo Sucata Sound, Volta Redonda, Lelinho e Ike, agradecem. Aí, a quem apoiou a parada desde o começo, ao trio de tias, Thaís e Pauline, valeu o patrocínio, todo mundo que trabalha pra evolução do bagulho aí, valeu. EQN, representa o Niterói pro mundo, Hip Hop Rio 2001, é isso aí, paz. Artigo 331 tá em casa, chegando devagar. Não esqueci de dizer obrigado a todos que estão do nosso lado, sempre ligados. NJ Salles, Zona Norte da cidade, representando a realidade para todo o Brasil. Agradecendo ao vivo da Hip Hop Rio, suave feito Coca Light, pode crer, compadre. É isso aí, artigo 331, discípulo de Deus, e a Ele agradeço e peço liberdade, proteção pra mim e pros meus irmãos. Agradeço ao Marcelo, ao Kleber, a todos que dão força pro hip hop do Rio, a todas as bandas. É isso aí, valeu. Eu, Cadu, quero agradecer principalmente a Deus, a minha mãe, a minha família, principalmente ao Marcelo, que me cedeu o espaço pra poder mostrar meu trabalho. Obrigado. Paz. Então, Black Vogue Benegão, original, Bass Style. Queria aqui agradecer a galera que participou da faixa: Rodrigues, Pedrão, original Niterói Style Total, as gatas, clássico, clássico dos clássicos, a galera que deu força, Marcelo tem tido o saco desde o começo pra fazer a parada solo, foi clássico. Queria agradecer muito a Deus mesmo e as hierarquias superiores. Free your mind and as you follow. Em 1997, começou esse projeto Hip Hop Rio. De lá pra cá, acho que a gente evoluiu muito como ser humano, graças ao Hip Hop. Eu quero agradecer a todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, que colaboraram com isso. A todas as pessoas que foram às festas, muito obrigado. Todas as casas que abriram as portas pra gente, muito obrigado. Todo mundo que me ajudou a organizar as festas, valeu, muito obrigado. MCs, DJs, b-boys, grafiteiros, rapaziada que agita na festa, diversão, é isso aí, mano. Quero agradecer a rapaziada que ajudou a fazer o disco também: Kleber França, Davi Marroquino, Thiago, Germani, André Gonzalez, Andreinha, Verônica, Ataíde, Coração Bate Sempre Sentido Zona Norte, Dani, Bruno Levison, Coletivo, A Plantada Semente. Aí, esse disco foi gravado na casa do caralho. Quer gravar? Vai gravar na casa do caralho. Quero agradecer também, principalmente, aos amores da minha vida: Camila, Estefa e Lourdes, toda a minha família, Deus, paz. Espero que todos vocês tenham se divertido bastante. Hip Hop Rio, tá no ar. Fui!